ha, vai, pegas. Piquezinho do script. Solta aquele pique. Vou botar. Vou botar. Puta que pariu. DJ LK que tá tocando. Bota a base rasteirinha. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra. Piquezinho do script. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, deixa da treta, você me machuca. Vou botar pra machucar. Deixa da treta, você me machuca. Deixa da treta, você me machuca. Deixa da treta, você me machuca. Vou botar pra machucar. Haha, vai, pegas. Piquezinho do script. Solta aquele pique. Vou botar. Vou botar. Puta que pariu. DJ LK que tá tocando. Bota a base rasteirinha. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra. Piquezinho do script. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Ela veio de má intenção. Hoje ela quer soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, hoje ela quer soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, vou botar pra machucar. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Deixa da treta, você me machuca. Vou botar pra machucar. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Mostra atenção, vou. Vou botar pra machucar.